mente periférica. A voz da favela. Fábrica de peso. Já posso declarar, Deus é a luz que nunca apagará, pois o seu escolhido mal nenhum pode tocar, mal nenhum pode tocar. O tempo passa e tudo muda na quebrada, a violência aumenta e ultrapassa, gerando a destruição, tudo se impacta. Os tolos pensam assim, pra mim Deus não tem importância. Todos são corruptos, as coisas que eles fazem são nojentas. Não há uma só pessoa que faça o bem, se entrega pra maldade e se torna refém. É. Lá do céu o Senhor Deus olha pra humanidade, a fim de ver se existe alguém. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças e confiança e a sabedoria. As pessoas simples, os seus ensinamentos são claros e ilumina nossa mente. O temor ao Senhor é bom, é, e dura para sempre, e dura para sempre. A vitória já posso declarar, Deus é a luz que nunca apagará, pois o seu escolhido pois faço o que é certo, confio inteiramente em ti. Examina, me põe em prova, Senhor. Julga o meu desejo, meus pensamentos, pois o teu amor me guia e a tua verdade me orienta. Mesmo estando na terra, com tanta ação violenta, na hora da aflição, é tu que me sustenta. É. Ele ataca os que me atacam e combate os que me combate. Pega o teu escudo e a tua armadura e vem me ajudar. Pega a tua lança e o teu machado de guerra e luta contra os que me perseguem. Dá em mim a certeza de que vai me salvar, pois em ti confio e a vitória posso declarar. É, e a vitória posso declarar. Agora eu já posso declarar, Deus é a luz que nunca apagará, pois o seu escolhido mal nenhum pode tocar, mal nenhum pode tocar. A vitória eu já posso declarar, Deus é a luz.